sou a voz que denuncia. Por isso dou minha vida. Ataco enquanto cê gasta seu tempo falando a ter entrega de corpo e alma, pois a entrega é verdadeira. É a guerra, parceiro, na qual cê finge não vê. Onde o amor não brinda o peito, o demônio vem corromper. Incorporo Guevara, Zapata e Lampião, Conselheiro, Lamarca, Zumbi, Revolução. Focado eu puxo o bonde, negue, nem olho pra trás. Desperto o monstro que tira seu sono e sua paz. É espada que trago, pois fui coberto por sangue. E hoje é sangue que vejo e a paz como um sonho distante. É a fé, meu escudo, e cês não vão me calar. Enquanto tiros de fuzil pela favela ecoa, cê vai ouvir Caes berrando mais alto que os berros pra evitar cortejo fúnebre até o cemitério. Calma, preciso respirar, voltar a pensar. Quem devo mesmo abraçar, pois é no beijo que a traição encontra a morada. Então cê mata por dentro, depois é facada e bala. Pô, pô, pô, pô, aí cês pensa. Caes perdeu a razão, não mediu as consequências. Mas é melhor eu abraçar o que acredito, meu truta, do que ser verme na terra e morrer com a culpa. Enquanto o coração bater na arena, tô pra gladiar. Vim pra confundir, não nasci pra você agradar. Assim eu sigo, prossigo, sempre vou mais além. Na humildade, sem massagear, é ego de ninguém. Coração bater na arena, tô pra gladiar. Vim pra confundir, não nasci pra você agradar. Assim eu sigo, prossigo, sempre vou mais além. Na humildade, sem massagear, é ego de ninguém. Na taça da ostentação, cê brinda sangue de favelado. Seu sonho é financiado com a morte dos rejeitados. Foi assim desde o início, na era dos escravos. Eu trabalho, você lucra e a vingança vem no assalto. Tão injetando grana pro boy ter sossego. Agora até os rap abaixa a calça por dinheiro. Quem tirava o sono dos pela hoje abraça. Quer contrato com a gravadora, para de cantar em praça. Você sonhando com as aves do ano, head no balde. E eu sonhando em livrar os meus iguais da maldade. Você sonhando em fazer clipe mansão, mulher piscina. E eu sonhando em ver o sorriso das criancinhas. Me orgulho de cada palco erguido no cascalho, cada show na praça. Ainda sem palco, acredito que o rap é nossa voz. Por isso o Caes tá aqui ainda no meio de voz. Posição ainda é de guerra, meu estilo ainda é favela. Minha real não é novela, ainda vivemos a miséria. E cê me achando agressivo, vem viver o que eu vivo. Cê vai saber o que é o pai não ter o leite do filho. É a guerra, parceiro, na qual cê finge não vê. Pois cê ainda quer o iPhone que anuncia na TV. Mas o pivete também quer. Se liga na maldade, cê acaba virando vítima do que canta covarde. Coração bater na arena, tô pra gladiar. Vim pra confundir, não nasci pra você agradar. Assim eu sigo, prossigo, sempre vou mais além. Na humildade, sem massagear, é ego de ninguém. Coração bater na arena, tô pra gladiar. Vim pra confundir, não nasci pra você agradar. Assim eu sigo, prossigo, sempre vou mais além. Na humildade, sem massagear, é ego de ninguém.